A guerra normalmente atinge sempre as pessoas que menos têm contributo para as razões de conflito, para as razões de oposição que haja entre as pessoas. Normalmente aqueles que conflituam entre si acabam por não sofrer as consequências que deveriam sofrer pelos atos que tomam, pelas decisões que tomam, e são outros inocentes, outros terceiros que não têm culpa nenhuma, que acabam por sofrer e as consequências disso. E é exatamente isso que me faz, neste momento, estar com um ódio muito grande ao tentar a decisão de fazer aquele ataque militar. Portanto, eu hoje não tenho espírito absolutamente nenhum para falar de outros assuntos que não seja condenar veementemente esta situação. Obviamente, felicito a iniciativa da Câmara Municipal relativamente à disponibilidade que manifestou quanto ao acolhimento de refugiados. Obviamente, temos condições limitadas para o fazer e as condições foram mais ou menos transmitidas, mas em função das necessidades também haverá outras formas de nós acrescentarmos mais oferta, mais condições para receber mais refugiados se essa procura existir.